que não vou mais chorar. Se em mim já não há alegria, a esperança que ensina a gritar. Chorar na sala.

torne o seu dia mais agradável, graças à companhia do Canal 1. Esta emoção, e vou abrir meu coração.